vadio me conta quantos costos já beijaste, quantos sóis aliviaste com teu corpo fugidio, quantos cabelos amigo teu sopro não revirou, quanto balão papagaio, areia e cheiro de flor, tantas canções de lamento, tantas cantigas de amor. Vento vadio me mostra como seguir teu caminho, como escorrer nos teus braços, abraçando teus moinhos. Quem te julga vagabundo não te percebe guerreiro, rasgando mares e chuvas, transformando o mundo inteiro. Quisera ter tuas asas num passo de carreteiro.